agulha, mais um disparo. Tiro daqui, vou me atestar. Isso é a morte que mora aqui. Isso é a morte que habita aqui. Recanto favela, DF Brasil. Qualquer quebrado, do nosso Brasil. A morte habita e não tem jeito. Tiro no peito, um na cabeça. A morte é queimada, não se esqueça. Morte matada, rajada paulada. Câncer ou vírus, HIV. Esse é o tema da minha quebrada. A morte é pra mim, é pra você. Ninguém roubou a prova de bala. Não tem quem escape de um rajada. Se é pra matar, ela está aqui. Se é pra assombrar, ela está aqui. Um mano internado na UTI, entre a vida e a morte. Azar ou sorte, tem os maninhos que pensa que é aço, que é capoeira. Porque é bombado, querem pisar em todo mundo. Te fala embolado, no rap levado. Você morrerá em um segundo. Se deleitou, as costas de quantos? Subiu em cima das costas de tantos. Não segurou, então caiu. Comeu a imunda, mulher vagabunda. Por causa do vírus, você sumiu. Pois é assim, seu sangue escorrendo, espirrando todinho. É aço branco, com canudinho e sete pau. Essa podridão, só terra e decomposição. Mas eu tenho fé em Deus. E para mim está muito cedo. Não para mim ser morto no gueto. Matar isso é muito mole, morrer ninguém quer isso. O grilo que ele sentiu na hora da morte, você pensou nisso? Não, não, não, não, não, não. Os cana agora te querem encaminhá-lo para a prisão. Oh meu Deus, o que será de nós se a morte nos persegue? Quebrada. A morte atenta, rajada de rima pra cima dos caras. Mano, brother, e o Chico tá aqui. Quantos manos se foram assim? Finado preguinho, baleado, no sobrado. Se foi pro espaço, apesar ser sangue bom, mas para a morte não teve bombom. Quem ultrapassa os seus limites, fique sabendo que vai morrer. Pois se é morte, vem para mim, com certeza irá pra você. Pois é assim, morte aqui, nos quatro cantos do nosso Brasil. Leste, oeste, norte ou sul, há 3000 anos a morte surgiu. Ela vem através da bala, ela vem através da faca, ela vem através da ideia, através da doença. Mas tenha certeza que ela vem, eu e você, que é invejoso, que pisa nos outros, que é ganancioso, pise fundo. Se puder, faça sua vida, use a malícia, aproveite o tanto que puder. Não brinque com a morte, não seja mané, ande de boa e tente adiar. Rajada de bala, ninguém quer levar a morte que vem, só pra atrasar a sua vida. Diga pra mim, se é uma saída, se o fim é todos na vala. Vaga já era, doença também, em todo canto, escute sua bala. Parece um filme de bang bang, um corpo tirado, poça de sangue daquele cara, só ia trampar antes dele chegar na parada. De casa escuta o eco, pá. Se era trabalhador ou morreu, imagine, vagabundo eu, que saiu de casa com mau humor, no meio da rua. Bom dia não dou, pois a morte me persegue, persegue a mim, persegue a você, em qualquer lugar, ela quer te fuder. Mano Chico, ideia sadia, só pra quem sabe o que é periferia. Mano Brodelli, também elevou o rap mortal, pra quem não gostou, se foda se foda. Escute bem, não sou menino, não sou neném, só abre seu olho, antena de ouvido, a morte virá, você tá fudido. Bye.